cheguei ao final do labirinto, mas prefiro retornar. É melhor estar perdido em si mesmo que se encontrar pelo mundo. Não adianta mais ser rebelde, guerrilheiro ou conquistador. O punhado de pecados que juntei nem se compara ao acúmulo de dor. Fez em ato.